Vamos para a banheira. Vamos todos para a banheira. Vamos para a banheira. Bem com vocês todos os dias. Vocês foram todos para a banheira, mano.